E bora fazer mais uma, bora de mais uma. E meu parceiro, unha pintada, esse é moral, viu, gente? Vamos embora só ensaiar, viu? Para o Diana, aquele abraço, a galera de Simão Dias, Sergipe, tamo junto. Vamos ao meu parceiro Zé da Massa, toda a galera de São Paulo. Bora sim, ó. Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou. Talvez ninguém me entenda, pois vivo carente, precisando de amor. Alguém me faz um carinho, pois vivo sozinho, preso na solidão. Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão. Me desculpa, vai. Me desculpa porque eu sou doido assim. É que eu te amo mais do que a mim mesmo. Eu sou doido assim, doido maluco por você. Mas eu sou doido assim, doido querendo te ver. L.A. Entretenimento, Ribeiro Produções, Maia Rudo Produções. A máquina do sucesso, a firma é forte, é forte. Bora, meu parceiro Aldinão e a pintada. Essa é dele, essa é moral, é sucesso, a gente canta, viu? Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou. Talvez ninguém me entenda, pois vivo carente, precisando de amor. Alguém me faz um carinho, vivo sozinho, preso na solidão. Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão. Me desculpa porque eu sou doido assim. É que eu te amo mais do que a mim mesmo. Eu sou doido assim, um doido maluco por você. Mas eu sou doido assim, doido querendo te ver. Pra tomar cachaça no final de semana, viu, gente? Essa quarentena, ouvindo o CD do Edson Ribeiro, é bom demais. Pode beber! Arrocha, bora de mais uma, menino. Um atrás da outra, não para não, deixa parar não. É o sax mais apaixonado do Brasil. Aqui tem sentimento. Bora de mais uma.